ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Na linguagem, clareza é tudo, já dizia o filósofo chinês Confúcio. Para conhecer a língua que usamos na música, na arte, no trabalho, na política, leia a revista Língua Portuguesa. Todo mês, a revista Língua Portuguesa transforma em matérias e reportagens muito agradáveis o que há de mais relevante no idioma português e na fala brasileira. A revista Língua Portuguesa está todo mês nas bancas. Mais informações, www.revistalingua.com.br. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. Domingo às 5 da tarde, você tem um encontro com Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Um programa voltado para a produção independente. Um espaço para músicos, compositores e intérpretes que viabilizam seus próprios projetos. Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Domingo às 5 da tarde, aqui na Cultura M. 8:29, pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia do nosso gramofone carnavalesco e dia também de contarmos um pouquinho da história da música brasileira. E quando a gente fala em carnaval, normalmente... Espera só um pouquinho, só vou fechar aqui, ó. Pronto, agora sim, vamos voltar à história do nosso gramofone. Bom, quando a gente fala em carnaval, normalmente o que se pensa em música é a marchinha, é o samba e também o frevo, né? Desde os primórdios sempre foi isso. Agora, o que a gente fica pensando assim é o seguinte, como seria o carnaval antes da marchinha, antes do samba e antes do frevo? Bom, pelo que a história nos esclarece, nos primeiros anos do século passado, não tinha uma música específica para o carnaval. Então, o que se dançava e cantava eram os grandes sucessos musicais do ano anterior, de todo o ano anterior. Agora, as pessoas consideram a música O Abre Alas, uma composição da Chiquinha Gonzaga, como a primeira música feita mesmo para o carnaval. Isso aconteceu na virada do século XIX para o século XX. Mas foi no final da segunda década do século passado, do século XX, porque já estamos no século XXI, é incrível, mas é verdade. Então, no finalzinho da segunda década do século passado, é que se tem notícia das primeiras composições feitas mesmo para o carnaval. Isso aconteceu, por exemplo, em 1917, surgiram em disco duas canções carnavalescas que fariam um grande sucesso na época. O nome da música é A Baratinha e A Dança do Urubu. E essas duas composições, essas duas músicas foram gravadas por um rapaz da Bahia. Ele veio vindo da Bahia. Que no ano anterior, ele tinha gravado em disco o primeiro samba da nossa música. O nome da música, Pelo Telefone. Pois é, o nome do moço é Manuel Pedro Santos. O Manuel o Pedro Santos passou para a história da nossa música brasileira como baiano. E o baiano pertenceu à primeira geração de intérpretes profissionais, aquele pessoal que a Casa Edson resolveu selecionar para que fizessem parte do seu cast de cantores. Então, ele foi um dos precursores aí do profissionalismo para intérprete, compositor, etc. e tal, porque a Casa Edson começou, então, a gravar as músicas para que outras pessoas, as músicas deixassem de ser ouvidas só nas casas noturnas, que as pessoas pudessem comprar o disco com o aparelho, poder ouvir as músicas em casa e não só no rádio. Então, uma geração de intérpretes que Essa aí foi realmente a geração que antecedeu a geração do samba, propriamente dito, né? Com a iniciativa da Casa Edson. Então, naquela época lá, o samba ainda era visto com um certo preconceito, porque era uma coisa nova, aquela história de falar que era coisa de malandro, de gente desocupada e tal. E somente a partir do sucesso da gravação pelo telefone, realizada por este grande moço, o baiano, é que numerosos compositores e intérpretes resolveram, então, arriscar suas carreiras no samba, resolveram profissionalizar o que eles já faziam muito bem. Então vamos começar, depois desta conversa toda, que eu acho que é bem legal, a gente, é coisa da nossa música brasileira, interessante, é história mesmo, com H. Então vamos começar o programa com os sucessos A Baratinha, depois tem A Dança do Urubu e depois Pelo Telefone com o Baiano. Vamos lá então? Vamos lá. A Baratinha, canção carnavalesca, gravada pelo Baiano e o Corpo de Coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Yeah. outono vem embora, deixa o Tauro, por favor. Deixa, deixa, Urubu. Vazio e o inferno habitado. Queres o Nós ouvimos no gramofone com o Baiano, composição de Mauro de Almeida e Donga, Pelo Telefone, com arranjo de Lourival Carvalho, uma canção folclórica, Dança do Urubu, e de Mário São João Rabelo, A Baratinha. 8 horas e 44 minutos, vamos prosseguindo com o nosso programa. Gramofone, pela Cultura AM. A seguir no nosso gramofone carnavalesco, Francisco Alves, Jorge Veiga e Trio de Ouro. Thank you. porta do meu barracão aberta. Fizeram uma limpeza geral. Roubaram até a baiana da Mariana. Agora sem tamborim vou passar mal no carnaval. Não vai não perder o só porque tudo não é tudo. Gramofone pela Cultura M, Trio de Ouro, cantou de Benedito Lacerda e Erivelto Martins, Minueto, Jorge Veiga de Benedito Lacerda e Haroldo Lobo, Senhor Comissário, e Francisco Alves de Cláudio Honor Cruz e Pedro Caetano, Eu Brinco. A seguir, Linda Batista e Marlene. Quando ele dança, sacode a pança. Quá, quá, quá, quá. Nós ouvimos no gramofone a Marlene cantando de Brasília e Luiz Antônio, Zé Marmita. E antes, Linda Batista cantou de Haroldo Lobo e Cristóvão de Alencar, Clube dos Barrigudos. Vamos prosseguindo, agora tem Lamartine Babo e Silvino Neto, depois Orlando Silva. Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Meu amor, a Paulistinha já passou do viaduto, já passou do martinete, seu amor já está no céu. Para Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Meu amor, a Paulistinha já passou do viaduto, já passou do martinete, seu amor já está no céu. Paulista, vai crescendo com São Paulo, com São Paulo vai crescendo teu valor. Paulista, eu desejo um pedacinho, 10 reais de carinho do teu grande amor. Paulista, vai crescendo com São Paulo, com São Paulo vai crescendo. Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Meu amor, ô Paulistinha, já passou no viaduto, já passou no Martinelli, seu amor já está no céu. Para Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Meu amor, ô Paulistinha, já passou no viaduto, já passou no Martinelli, seu amor já está no céu. Já tirei o meu chapéu. Mora Paulista, já tirei o meu chapéu. Meu amor, ô Paulistinha, já passou no viaduto, já passou no Martinelli, seu amor já está no céu. Encontro um termo novo para exaltar os olhos teus. Terei que repetir a voz do povo, e a voz do povo é a voz de Deus. Já que não encontro um termo novo para exaltar os olhos teus, terei que repetir a voz do povo, e a voz do povo é a voz de Deus. E eu penso de ti, já te disse aqui e ali, portanto é voz geral, e eu para dizê-lo de novo, terei que me tornar banal. E raiva danada que eu tenho do povo, que não me deixa ser original. Já que não encontro o termo novo, para exaltar os olhos teus. Tire a voz do povo, e a voz do povo é a voz de Deus. Já que não encontro um tempo novo para exaltar os olhos teus, terei que repetir a voz do povo, e a voz do povo é a voz de Deus. disse aqui e ali, portanto é voz geral, e eu para dizê-lo de novo, terei que me tornar banal. Que raiva danada que eu tenho do povo, que não me deixa ser original. Orlando Silva cantou de Malfitano e Frazão, a voz do povo, e Lamartine Babo e Silvino Neto, de Lamartine, já tirei o meu chapéu. Infelizmente, acabou o gramofone. Tava bom demais, né? Ai, gramofone. Mas amanhã tem mais a partir das 8 da noite. No programa de hoje, texto e seleção musical, Márcio Barker. Apoio de produção, Camila Camazano dos Santos. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Já já, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Não saia daí, a gente volta já já. A Cultura AM apresentou... Gramofone.